Senhoras e senhores, está começando agora o meu, o seu, o nosso Comic Netflix Show! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Eliel Chacon. Fala galera, aqui é o Dragon aqui. Bem-vindos ao primeiro Comic Netflix Show. Tá, mas que diabo é isso? O que, que é Comic Netflix Show? Quem são esses caras? De onde eles saíram? Por que a Terra é redonda? Bom, galera, basicamente já tem um tempo que a gente tá querendo fazer um podcast sobre coisas que a gente gosta, como quadrinhos, cinemas e séries. E em vez da gente ficar escrevendo textão no Facebook, a gente resolveu que agora vai falar besteira no ouvido de vocês. É basicamente assim que vai funcionar o programa aqui. É uma grande melhora. Grande melhora. É, pelo menos já, vocês já não gastam os olhos. Gastam só os ouvidos. Certo. E pra inaugurar esse podcast, então a gente aproveitou que nós estamos na vibe aí de um filme da Marvel, que certo, saiu tem uma semana. E o que acontece quando saem filmes da Marvel, Léo? A gente vai vê-los? A gente vai ver. Nossa, demorou 2 anos pra fazer isso. Eu estava pensando no quais são as coisas que acontecem quando sai o filme da Marvel. Aí comecei a pensar em várias coisas. Eu falei, ué, do que será que ele está falando? Será que ele está falando? Vai cair um meteoro ou vai... Né? Será que a Marvel faz um caminhão de dinheiro toda vez que sai um filme da Marvel? Talvez, não sei. Será que a Marvel faz um caminhão de dinheiro toda vez que faz um filme da Marvel? Esse filme em questão aí, ele tá fazendo bastante dinheiro até o momento, pelo menos. Exatamente. E qual é o filme em questão, então, que a gente tá falando? O que, que a gente foi assistir? Nós fomos assistir... Doctor Strange. Doutor Estranho. Doutor Estranho. Olha, um em inglês e outro em português. Que beleza. Maravilha. Sincronização perfeita. Perfeito. Galera, nós fomos assistir Doutor Estranho e nós estamos aqui para falar o que nós achamos do filme, né? A gente já conhece o personagem do quadrinho, então bora lá. Exato. E vamos ver o que dá isso aqui. Bom, o casting do filme, o elenco principal, ele tem o Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho e também como Dormammu. Exato, ó, spoilerzinho aí já. Pra quem não viu isso, você tá em que lugar você está, meu amigo? Você não está na internet, com certeza. Vai saber, né? Vai saber se chegou na internet agora, nesse momento. É, só se for. Também temos a Tilda Swinton. Como anciã. Exato. Temos também o Mads Mikkelsen. Como vilão Caecilius. Chiwetel Ejiofor. O Khal Mordo. Benedict Wong. Como Wong? E, pra fechar o elenco principal, Rachel McAdams. Como o interesse amoroso aí do nosso herói, a Christine Palmer. E esse filme, ele é dirigido pelo Scott Derrickson. Grande Scott Derrickson, amigão de bar, né? Exato. Amigão das cervejas. Vários rolês. Fala um pouco aí sobre os trabalhos do Scott Derrickson. Bem, o Scott Derrickson, ele é bastante conhecido em Hollywood pelos seus trabalhos com filmes de terror. Oh. Os mais conhecidos dos últimos anos são A Entidade 1 e A Entidade 2. Oh. E O Exorcismo de Emily Rose. Oh. Exato. Então ele veio aí do meio de terror e suspense para dirigir um filme de super-herói. Olha aí. Bom, galera, mas vamos lá. Vamos ao que interessa. A gente foi lá, né, assistir o filmezinho patrocinado aí pelo nosso brother Eliel Chacones. E como é que foi? Como é que foi? Quais foram as nossas impressões, Arthur? As suas, no caso. Mas falando das suas impressões do filme. Não, primeiro a gente tem que começar falando como é que a gente saiu do cinema, né? Saiu, mano... A gente saiu andando. Ah, não, sério? Precisa, né? Primeira piada do programa. Exatamente. Mano, a impressão que eu tive no momento, na hora que eu tava na vibe, né? Aquela vibe do filme, é que eu tinha assistido, talvez, e acho que muita gente vai me apedrejar por causa disso, na minha opinião de merda, talvez o melhor filme da Marvel. Ó, então mexeu bastante com você esse filme, hein? Pelo menos ali no calor do momento. Isso. Isso no dia, né? Mas aí agora já passou, eu vi um monte de podcasts já falando sobre isso, um monte de vídeos falando sobre isso, e essa vibe passou um pouco, mas eu saí bem impressionado. Assim, na hora que você está ali vendo o filme, ele consegue entreter bastante. E ele entrega realmente um bom filme. Você sai feliz do cinema, sai sorrindo, assim. Sai sorrindo do cinema. E talvez seja um filme legal pra assistir em 3D, né? Porque a gente não assistiu em 3D, a gente assistiu o que deu. Exato. A gente chegou lá, acho que era a última sessão, né? Uhum, a última sessão do dia. A única sessão legendada que tinha. A única sessão legendada. Inclusive a menina olhou pra gente assim e falou assim, ah, só tem legendado. É pra você ver, né? O pessoal que trabalha no cinema já acha que ninguém gosta de assistir legendado. Tanto que só tem... Cada filme, quando estreia, só tem um horário e uma sala legendada. Isso quando tem. Tem muito filme menor que estreia nos cinemas, assim, nos cinemas menores das cidades, que não tem nenhuma sessão legendada. O que pra algumas pessoas como eu é revoltante, né? Porque tem que ter ali essa variedade. Ó, pessoas como eu. É, tem pessoas que... Não, que gostam de assistir legendado, então aí não tem um filme legendado, aí você tem que esperar sair em DVD pra poder assistir legendado, porque no cinema onde você vai não tem o filme legendado. Exatamente. Bom, quero avisar que antes da gente começar a falar sobre o filme em si, essa parte do programa daqui pra frente tem spoilers. Esteja avisado. Esteja avisado. Se você é uma pessoa sensível... Se toma medicações, se não pode ficar nervoso, e se não gosta de spoilers, suma daqui! Exato. This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Bom, Doutor Estranho é um filme de origem, certo? Exato. Então não podia faltar a origem do personagem, obviamente. Que é uma coisa engraçada, porque eu tô vendo muita gente reclamando por aí. As poucas pessoas que eu tô vendo que estão meio chateadas com o filme é porque é um filme de origem. É um filme de origem, cacete! É pra isso, tá lá pra contar a história pra quem não conhece. E eu acho que nesse quesito, esse é um ponto muito positivo do Doutor Estranho. Porque ele consegue contar a história de origem de uma forma que quem conhece que satisfaz quem conhece o personagem e introduz muito bem o Doutor Estranho no universo Marvel. Sim, sim, exato. Eles conseguem fazer isso muito bem nos filmes da Marvel, né? Tanto que quantos filmes de origem já não teve até agora no universo cinematográfico da Marvel. Sim. Então, e nesse filme eu também tive essa impressão de que a história, a origem é muito bem contada, ela é bem pontuada. Eu tava preocupado que ela ia se estender muito, e não foi nem tão rápido a ponto de você não saber o que tá acontecendo, e nem tão longo a ponto de você se chatear no meio do cinema querendo ver logo o Doutor Estranho soltando suas magias e isso demorar de acontecer. Exato. Isso é um outro ponto muito legal do filme também. O timing do filme é muito bom, cara. Você consegue ver as coisas... O filme é uma história simples, existem coisas que você já sabe que vai acontecer. Ele é previsível em certos pontos, mas mesmo ele sendo previsível, o timing dessa previsibilidade é muito bom. Sim, sim. Você tem cenas no filme em que ocorrem as piadas do filme, só que as piadas, tirando uma ou outra piada, né? Tirando uma ou outra piadinha que é muito forçada, mas tem algumas piadas que você só capta ali no frescor do momento, que às vezes você não dá risada. Mas não é porque você não dá risada porque, ah, nossa, não, a piada é ruim. Não, é porque ela, diferente de outros filmes da Marvel, a piada não incomoda no contexto, ela faz sentido naquele contexto, e não é uma piada que te obriga a rir, aquela risada, é uma piada que você solta aquele risinho de leve porque você entendeu, né? Exato, exato. Tem várias dessas piadas aí no meio do filme e também tem aqueles momentos que são pra ser cômicos, que é pra sim você dar risada. E eles estão espalhados ali pelo filme. E, na minha opinião, o filme ele tem muita piada, sim. Pelo menos quando a gente vê o primeiro, os primeiros trailers e olha assim, fala, nossa, esse filme aí vai ser um filme todo sério. É. E não, a gente não vai ter. Não vai poder rir nesse filme, mas não. Você chega lá, você assiste o filme, ele tem muita piada, mas eu não acho que ele tem piada demais. Exato. Como você falou aí, tem uma ou outra piada que elas se prolongam, mas ele não tem piada demais. Ele não fica. É, ele não se sobrecarrega de piada. Fica tudo ali bem balanceado. Exato. É uma ou outra piadinha que você olha que tá fora de contexto. Todas as outras piadas, elas são legais, elas encaixam. São piadas que você olha aquela situação e fala, ah, legal, isso poderia acontecer, entre aspas, de verdade, saca? Não incomoda. Sim, sim. Não é um negócio forçado. E uma outra coisa sobre o fato do filme ser previsível, sobre você saber como é que a história vai se desenrolar e tudo mais, é porque é um modelo que já foi usado algumas vezes nos filmes da Marvel, né? Tanto que você vê aí em muitos lugares o pessoal comparando o filme com o primeiro Homem de Ferro e até com o filme do Thor também, que eles têm uma. Eles seguem uma linha bem parecida, assim. Então é uma receita que a Marvel ela já usou, vem usando aí em vários filmes, e que eles continuam usando porque é uma receita que dá certo. Sim, exatamente. Não tem onde errar. É, não tem onde errar. É uma receita, inclusive, criada por eles, né? Exato. Então eles vêm melhorando essa receita com o passar do tempo e tá indo por um bom caminho, né? Exato, exato. Eles estão aprimorando aí tudo que eles começaram aí em 2008, né? Com o primeiro Homem de Ferro. Sim. E eles vêm usando a mesma receita, mas eles adicionando adicionando tudo que eles conseguem para deixar o filme parecido com os outros, seguindo o mesmo molde dos outros, mas ainda assim sendo um filme único. Exatamente. Eles estão ali, né? Mexendo, remexendo, revirando e colocando aquele temperinho baiano. Temperinho baiano. Acho que esse aí já é um tempero mais do Oriente. Exatamente. É tempero de outro país. Exato. É. Tempero internacional. É. E o filme tem um ponto muito positivo, que ele começa mostrando o Stephen Strange já como médico, né? Mas ele não corre nessa parte. Ele não tem necessidade. O filme não fica arrastado por estar contando uma parte do filme onde você não vê os poderes dele, mas ele também não precisa correr. Ele conta uma história como um filme comum. Aliás, é uma coisa que eu digo, esse filme não é um filme só de super-herói. Ele é um filme de aventura, é um filme de magos. Então, acho que muita gente que não gosta de filmes de super-herói propriamente dito, porque tem que pegar referências e não sei o que, às vezes é chato, vai conseguir assistir esse filme numa boa, sabe? Quem gosta de filmes, sei lá, Harry Potter e coisa do tipo, vai curtir esse tipo de filme, né? Certo, sim. Ele é um filme, como todos os outros filmes da Marvel, ele é um filme feito pro grande público e não só para os fãs de quadrinhos, né? Então, pois é, mas é com esse diferencial de que ele é menos heróico do que os outros filmes, diga-se de passagem, né? É, sim. Ele tem ali os seus elementos de super-herói, mas se for comparar com o filme do Capitão América, por exemplo, não é tão super-heróico quanto os outros. Ele parte de uma premissa meio que diferente dos outros filmes, né? É, isso pode se dar também por questão de que o personagem não é tão super-heróico assim quanto os outros personagens da Marvel também. Sim, sim. Então você vê toda essa trajetória do Doutor Estranho, você vê a trajetória da arrogância muito bem interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Eu acho que, cara, é o ator que nasceu pro papel, assim, saca? Ok. São poucos atores que você olha e fala, cara, se ele fizer outro filme, ele sempre vai ser o Doutor Estranho. Tanto que antes do Benedict Cumberbatch ser escalado pro filme, já tava rolando aí na internet um monte de fãs, tanto do personagem do Doutor Estranho, quanto fãs do Cumberbatch, falando sobre ele interpretar o Doutor Estranho no filme. Isso antes dele ser escalado. Pois é, o cara é um ator absurdo. Nesse filme tem umas partes em que o roteiro não é tão assim satisfatório, mas ele tira leite de pedra, ele consegue trazer emoções em parte do filme que outro ator talvez não faria com o mesmo esplendor, né? Aliás, o elenco do filme é sensacional, cara. O elenco do filme é sensacional. Sim, sim. São vários grandes nomes aí no filme, né? além do Cumberbatch, que ele já é bem conhecido aí como Sherlock, tem uma grande legião de fãs. Sim. Temos a Tilda Swinton, que também é uma atriz já consagrada em vários filmes. O Mads Mikkelsen, tô falando desse cara, ele complica a vida. Ele complica. Quem não fala sobre ele, mas que também é um ator bem consagrado. Aliás, aqui vai uma curiosidade bacana sobre o Mads Mikkelsen. Ele é o terceiro ator que foi convidado pela Marvel que já participou do Hannibal, né? Que já foi o Hannibal, né? Ele já foi um ator de Hannibal. Não, então, que já foi, interpretou o Hannibal ou já participou de algum filme ou série do Hannibal? Já participou de algum filme do Hannibal. Ah, sim. É, porque eu sei que o Anthony Hopkins é o... É o Hannibal. Mais conhecido, é o Hannibal mais conhecido. Obviamente. E o Mads Mikkelsen, ele faz a série do Hannibal, né? Fazia a série do Hannibal. Pois é. Ele era o Hannibal na série. Ele era o Hannibal na série. Certo. Então, quer dizer, parece que a Marvel gosta aí da série dos filmes do Hannibal, né? Tanto que tá trazendo os atores pra cá. This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Então, sobre o elenco do filme ser um elenco de peso, todos esses que eu citei agora, e o Chiwetel, que é o ator que faz o Mordo, ele também foi indicado ao Oscar ano passado pelo 12 Anos de Escravidão. Olha aí. Que também é um puta filme. Então esse elenco aí, ele tá recheado de atores que são excelentes. Ou seja, tem um monte de ator legal, tirando leite de pedra de algumas partes dos roteiros ali. Não é que o roteiro em si, ele seja ruim. Ele só é bastante comum. Ele é simples, né? É um roteiro simples. Ele é simples. Tem algumas situações bastante clichês, né? Em questão de roteiro mesmo, em questão de diálogo, saca? Exato, exato. Algumas cenas que você já tá esperando, etc e tal. Mas esses atores, eles conseguem dar uma nova roupagem pra esse tipo de situação. É o que dá a cara do filme, apesar dele ser parecido com outros filmes. Exatamente. E que é o que o Cumberbatch faz com o Doutor Estranho. Ele dá uma cara pro Doutor Estranho que é uma cara que você... É muito fiel, muito, muito fiel ao personagem dos quadrinhos. E ao mesmo tempo é a cara do Benedict ali, saca? Certo, certo. Cara, não tem Doutor Estranho melhor. Com certeza não terá Doutor Estranho melhor. Eu posso estar queimando minha língua aqui. É. Tomara que eu não queime minha língua aqui. É, a gente tem que pensar que por um bom tempo a gente não vai precisar se preocupar em pensar sobre um Doutor Estranho melhor, porque o sucesso que esse filme tá fazendo e aonde o universo cinematográfico da Marvel tá indo, ele vai continuar aí aparecendo em filmes e tendo sequências por um bom tempo. Então a gente não vai precisar preocupar em pensar em outra pessoa como o Doutor Estranho, por enquanto, pelo menos. Sim, é um cara que você vê que ele gosta de fazer o papel, né? É como o cara que faz o Homem de Ferro lá. Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr. Isso é uma característica que eu acho legal da maioria dos atores de filmes da Marvel. Eles gostam de ser eles, né? Eles gostam de ser os personagens. Você vê muita... abrindo um parênteses aqui, você vê, por exemplo, muita ação, às vezes, dos atores vestidos como os personagens para ir para determinado lugar. Já teve ações, por exemplo, do Chris Hemsworth. Que é o Hemsworth? Hemsworth. Ele é o Thor ou é o... É o Thor. Chris Hemsworth. Aliás, é os dois Chris, né? Eles já se vestiram como heróis pra ir em hospitais, por exemplo, pra tirar foto lá com o menino que tava com câncer. Sim, e essas sim. coisas assim, né? O Cumberbatch, inclusive tem aquele quadro que é muito engraçado do... Como é que é o nome daquele apresentador lá? Que ele faz o quadro do Jimmy Kimmel. Tem aquele quadro muito engraçado que você vê que ele se sente confortável com o personagem, né? Ele não tá... ele tá atuando, mas não é uma atuação muito fora dele, né? Sim, sim. Ele encarna, né? É basicamente o que falam do Robert Downey Jr. Não falam que ele interpreta o Tony Stark, fala que ele é o Tony Exatamente. Stark. Exatamente. Robert Downey Jr. é o Tony Stark. Cada um daqueles atores ali, eles são o personagem que eles estão interpretando, basicamente. Isso é um carinho muito grande. E nesse filme... O carinho é mais especial ainda, não é? Sim, isso é uma sim. coisa que até a gente comentou na hora que a gente estava saindo do cinema, que, cara, os efeitos visuais do filme são absurdos. Sim, sim, os efeitos visuais é a grande sacada do filme, né? Tanto que desde antes do filme ser lançado até agora que o filme já lançou, o que mais se fala do filme, o que mais as pessoas falam quando saem do filme é sobre esses efeitos especiais aí, principalmente sobre a parte da viagem do Stephen Strange pelos diversos universos. Diversos universos. É, diversos multiversos, né? É, exato. Cara, é uma viagem simplesmente linda visualmente, transposta num contexto muito legal ali na história. A primeira visão que você tem de uma dessas viagens é logo quando o Stephen, depois de ele ter sofrido o acidente, ele já vai conversar com o ancião. Sim, sim. Né? Que rola aquelas piadinhas, né, dele não saber quem é o ancião e tal. E então você tem o primeiro contato verdadeiramente de como que vai rolar as animações, né, toda essa viagem visual dentro do filme, né? Tem alguma coisa a falar sobre essa cena? Sobre a cena da viagem do Doutor Estranho? Uhum. Bom, se você é míope, você vai ficar incomodado um pouco com essa cena aí. Eu digo por experiência própria. muita coisa acontecendo, não. Mas claro que é muito bonito. Como você mesmo falou, Kill Dragon, você consegue perceber o carinho das pessoas que estão por trás daquilo ali, porque é muito bem feito, é muito... É CGI, mas não é aquele CGI que você fala, nossa, tá gritando que é CGI. Não, você esquece, você só olha e só vai, só assiste. E se deleita com aquilo ali que você tá vendo. Exatamente. Muito bem inspirado nas obras de Steve Ditko, que foi um dos criadores, né, um dos mestres criadores do personagem do Doutor Estranho, ele junto com Stan Lee, né? Aliás, o personagem ele foi criado em 1963, né? Saiu na Stranger Tales, é isso, né? É isso, a primeira aparição dele. Primeira aparição dele em Stranger Tales, em 1963, era um personagem que a Marvel simplesmente investiu, né? Eles falaram, a gente tem um espaço aqui de algumas poucas páginas. Chegando o Steve falou, a gente precisa de um personagem novo, tem um espaço aqui de umas poucas páginas, e cria aí o que você quiser. E o cara arrebentou, né, nessas páginas. Né? Ele fez um dos grandes heróis icônicos da Marvel. Né? Não é um herói. O Doutor Estranho, ele não é aquele herói classe A, né? Aquele herói de primeiro escalão da Marvel, né? Um dos mais conhecidos, mas ele é, sim... Sim. Um dos melhores heróis da Marvel, que os leitores mais gostam, né? Sim, ele é um dos heróis de maior influência, inclusive, fora dos quadrinhos, na época em que os quadrinhos eram, entre aspas, só quadrinhos, né? Era só gibizinho, uhum. Né? Ele foi um dos personagens mais influentes na década de 70, 80, sim, sim. Que influenciou, inclusive... uma capa do disco do Pink Floyd, né? Só influenciou a capa do disco do Pink Floyd. Só nada mais. Nada mais que Pink Floyd. Nada mais que Pink Floyd. isso aí. Agora fala que quadrinho é coisa de criança. Então. É que quem lê quadrinho sabe que não é só coisa de criança, né? É mais pra quem tá de fora e não conhece. Exatamente, né? E os efeitos visuais são aquela obra mágica muito, muito, muito fiel. É o que o Ditko e os outros desenhistas posteriores a ele fizeram no quadrinho, nos quadrinhos do Doutor Estranho. Sim, sim. Mas beleza, a gente tem essas duas tomadas, né? A tomada é até a hora em que ele sofre o acidente e aí ele vai partir em busca, né, pelo melhor dele. Bom, tem alguns probleminhas aí. O primeiro dos probleminhas é que ele parte em busca do melhor, né? Ele parte em busca da cura dele, inclusive tem uma carga dramática bastante interessante na hora que ele está contracenando lá com a Rachel McAdams. Isso, né? Rachel McAdams. Naquele lance de, eu não quero ajuda, não sei o que, e ela tá ali perto dele, né, como amiga, né, apoiando ele ali, que é bastante interessante, uma cena clichê com... um roteiro clichê, mas muito bem interpretado. Eles fazem um ótimo trabalho ali. E aí tem esse probleminha, né? Porque ele consegue saber que o cara lá foi curado. O cara que não andava, que ele se recusou, foi curado, certo? Certo. Só que aí ele chega lá no cara e vai e pede informação pro cara, e o cara simplesmente entrega pra ele a situação de bandeja. É. Né? Essa foi uma coisinha que ficou meio assim, então você deixa passar porque não estraga o filme, mas você olha e fala, pô, não é o tipo de informação que você dá pra qualquer pessoa, né? Oh, cheguei lá, fui curado. Exato, exato. Não, é aquela típica parte que tá ali simplesmente pra fazer o roteiro se desenrolar, né? É. Porque segundo o contexto que tava ali no filme, não ia dar muito certo. Porque aquele cara ali, ele não é simplesmente um cara que... É como se, sei lá, chegasse e fosse curado milagrosamente e saísse de uma igreja, alguma coisa assim do tipo, vamos supor. Ele é um cara que fez parte lá do negócio, né? Ele sabe que aquilo precisa ser mantido em segredo e por aí vai. Sim. Que afinal de contas você tá falando de um clã milenar, né, cara? Não é uma seitazinha qualquer. Quando falam que o Stephen Strange entrou pra uma seita. Até a personagem da Rachel McAdams fala isso uma hora. Né? Exatamente. E beleza, e aí ele vai lá e consegue achar o ancião e vai... Começa a seguir o seu caminho rumo aos aprendizados da magia, etc. Bom, certo. Essa parte é muito legal, muito bem feita. Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco no ancião. Bom, a gente tinha comentado na hora que a gente saiu no cinema, a gente até conversou sobre isso, né? Eu até gosto da releitura que eles fizeram no ancião. Eu não me incomodo de forma alguma de ter sido a Tilda Swinton... É uma atriz excelente. Ela já fez papel como homem antes, né? Entre aspas. No Constantine, ela meio que faz, né? Meio que faz isso. Faz o Gabriel. É o Gabriel, né? Que ela faz? Ela faz o anjo Gabriel. É, e o Gabriel é meio que macho, né? É, Gabriel é nome de homem, mas meio que tem essa história de que anjos não têm sexo, né? Tem alguma coisa assim. Aí colocaram ela lá pra fazer essa brincadeira. É. Tem isso. Mas enfim, ela meio que já fez papéis masculinizados antes. Ela não necessariamente é masculinizada no filme, isso eu achei interessante. Apesar de ela estar representando um papel que era masculino, ela é a anciã e acabou. Então a anciã, na mitologia dos filmes da Marvel, sempre foi essa mulher. Eu gosto dessa releitura, eu achei bem legal ela fica bastante legal no papel. Sim, o que eu não gostei um pouco foi de certas liberdades que eu tenho de visão como um ancião, sabe? Eu achei ela muito jovial, muito... Apesar da... disso encaixar legal no filme, mas ainda me incomoda porque eu ainda tenho a visão do ancião antigo, né? Do ancião como ele é nos quadrinhos, que é aquele tiozinho sábio, calminho, fica lá e tal, passa muito mais austeridade, né, do que o que ela passa no filme. Eu achei ela muito jovialzinha, mas é coisa que logo passa. Uhum. Depois você... E nessa cena, eu acho que ela se esforça muito pra mostrar pro Stephen Strange quem ela é, né. Nos quadrinhos, principalmente na obra de 1963, o ancião não tá nem aí, cara. Ele deixa o Strange se lascando lá, né? E lá, ela meio que faz... Ela e o Mordor. O Mordor, principalmente, faz um esforço danado pro Stephen ficar no clã, né? Digamos assim. No filme? É. Sim, no filme, quem gosta do Stephen Strange de começo é o Barão Mordor. Ele que fala pra anciã que ele viu uma força dentro dele e que ele pode ser de ajuda pra eles lá em Kamar-Tal. Exatamente. Coisa que a anciã já tinha visto antes, né? Isso não é... Sim, sim. Não é nem tão absurdo assim, né? Mas eu realmente achei que eles podiam ter deixado ela um pouco mais old. Ela um pouco mais... Apesar que tem momentos que ela tá bastante centrada nela mesma, mas eu achei que ela ainda tava muito jovial pra um ancião, pra um cara das antigas que tem conhecimento absurdamente grande, assim, eu acho. Né? Faz sentido. É meio natural você esperar esse tipo de coisa, né? De pessoas que têm bastante conhecimento, então, sim, não sei. É, isso faz, isso, quando se para pra pensar, isso faz sentido, né? Apesar de que, como você falou, não incomoda tanto, ela no papel, essa releitura que fizeram do personagem. Para aquelas pessoas que cresceram lendo quadrinhos e que já conhecem aí os personagens de vários anos, pode incomodar, né? Pode dar aquele ruído porque tá diferente, não é a mesma coisa que você leu ao longo da vida e tudo mais. Exatamente. Ela não é... O ancião do filme não é o tipo de ancião que você esperaria se você fosse seguir algum tipo de seita desse tipo, eu acho. Não sei. Sim, até o próprio filme... Posso estar enganado. O próprio filme, inclusive, brinca com isso, né? Na hora que o Stephen Strange chega lá e confunde, não sabe quem que é o ancião. É. E, o ancião, e a anciã, no caso, é quem tá servindo chá pra ele. Exatamente. Então o próprio filme faz essa brincadeira com o fato de a anciã não aparentar ser uma anciã. É, exatamente. E, mas nas cenas de luta, ela arrebenta, né? Aquela sequência inicial lá é uma das melhores cenas do filme pra mim. É. Porque quando você entra no cinema, que você vai ver um filme assim, você... Antes de começar o filme, você começa a pensar, né? Como que vai começar o filme? Você fica com aquela curiosidade. E aí essa cena principal aí que mostra o Caecilius roubando as páginas do livro e depois a anciã perseguindo eles, e aí tem toda aquela batalha. E aí já começa mostrando um pouco dos efeitos. Sim. Dela mexendo com os prédios e todos aqueles... Usando a magia e moldando a realidade do jeito que ela fala em alguma parte do filme. Sim, sim. Eu posso dizer que ali o filme já me ganhou, porque é uma ótima cena inicial pro filme. Essa cena inicial é bem legal, mas assim, eu não acho que ela mostra o potencial dos efeitos do filme, saca? Sim, sim. Essa questão de prédio dobrando, essas coisas a gente já tinha visto em outros filmes antes, né? A gente já sabe como que tá, o CG tá avançado nesse sentido, então não foi algo assim, foi legal pra caramba e tal, sim, surpreendeu pra caramba, mas não era algo que não visualmente não mostrava a beleza que o filme ia ter mais pra frente. Eu acho que a cena que mostra realmente que explode a cabeça é a da viagem mesmo, na hora que ela mete a mãozona no peito dele lá e ele sai ao astral, né? E aí vem aquela maluquice toda e você fala, caralho, tô ficando cego. Não, sim, sim. This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. E a segunda luta dela com o Caecilius também é com muito Caecilius boa. Com o Caecilius também? É, aquela segunda luta que eles estão lá no sendo perseguidos pelo Caecilius e ela aparece, né, pra salvar a pátria, digamos, sim, assim. Sim. É o... Anciã Ex Machina. Ex Machina. A gente não tem soluções, a gente tem que arrumar um Ex Machina pra botar ali no meio. Exato. É, também é muito boa essa cena aí. E a anciã, ela também tem uma das cenas mais bonitas do filme, né, velho? Cena que ela está vendo a neve cair? Puta que pariu, aquela cena, velho. É de. Mano, é de chorar, velho, sério mesmo. Uma mensagem bonita, né, velho? É, aquela cena ali é uma cena bem forte. E é mais uma cena em que você vê que ali que aqueles atores carregam o filme. Pois é. Que ali só tá o Cumberbatch e a Tilda Swinton. Ela não é a cena longa, né? Ela é uma pequena conversa entre os dois ali. E ela é de uma profundidade que, como você falou, dá vontade de chorar ali. Ali sim ela passa a impressão de um ancião mesmo, né? Sim, sim. É um ensinamento fodido. E a fotografia é toda bonita, a trilha do momento é espetacular, assim. É uma cena muito foda, é uma cena out-filme, né? Ela sai do filme, sim, tipo, sim. Ela te leva pra um outro filme, parece que você tá vendo outra coisa. Ela dá uma quebra ali, né? Ela para aquilo ali que você tá vendo, ela faz aquele momento ali de reflexão, aprofunda ali a personagem da anciã e o personagem do Stephen Strange também, meio que ela... Aquela conversa que eles têm ali, ela muda, querendo ou não, um pouco do Stephen Strange. Porque antes daquilo ali, o que ele mais falava é... Eu não tô interessado nessa guerra de vocês, eu só quero... Quero curar minhas mãos e tudo mais. E era esse o pensamento dele. Depois daquela conversa ali, ele entende que como ela fala, existem outras maneiras de salvar vidas... e que é importante ali para ele ajudar a impedir essa ameaça. E ele entende, né, que o mundo não é só ele, né, cara? Sim, sim. É uma das outras mensagens ali que ela, que é a anciã, passa pro Stephen Strange, que também muda a cabeça do cara, né? Aquela coisa dele achar que ele é o centro ali, que ele tem controle sobre a vida e a morte e tudo mais, e ela fala que não é bem assim, e você precisa entender isso. Pois é. Eu acho que naquele momento ali é que ele tem consciência das coisas ao redor, e que ele realmente ele precisa ser o Mago Supremo. Isso é uma coisa legal desse filme, ele traz essa questão da necessidade dele, né? Não é simplesmente como se o cara só virasse super-herói, beleza. Não, ele realmente precisa ser o Mago Supremo ali. Ele já, desde o começo do filme, ele já demonstra que ele é diferente em tudo, né? O que ele faz. Tudo bem que ali tem umas desculpinhas que eles dão ali, de memória fotográfica, não sei o que, blá blá. Tá, beleza, né? Foi meio forçado isso. Tem que movimentar a história, então tem essas... Você entende que passou algum tempo pelo treinamento, né? Mas você não entende quanto tempo o treinamento durou. Ele não passa bem essa coisa. Parece que foi muito rápido. Parece que ele treinou semanas. Tem a cena da biblioteca, por exemplo, em que ele engana o Wong lá. Que é engraçada, assim, no contexto, mas se você fosse imaginar isso como uma história um pouco mais séria, tipo, não faria sentido nenhum. Ele tá enganando... um cara que foi designado como papel, né, pra proteger aquilo lá de tudo quanto é tipo de mal e tal, e de repente ele tá lá ludibriando o cara, né? Mas ainda falando desse do Stephen Strange ser um cara muito esperto, muito inteligente, até porque ele é um médico e tudo mais, e aí ele aprende as artes místicas bem rápido também. Apesar do filme deixar esses furos, porque você não entende como que ele aprende aquilo ali tudo muito rápido, apesar disso, fica explícito ali que o Stephen Strange é um cara muito esperto, é um cara muito inteligente, até porque um fato curioso é que no filme o segundo filme do Capitão América, tem uma menção ao Stephen Strange. Olha aí. Tem uma parte lá que o Capitão América e o Falcão, se eu não me engano. O Capitão América, o Falcão e a Viúva Negra, eles sequestram lá um cara que trabalha na SHIELD, mas que na verdade é da Hydra, que é o Sitwell. E eles começam a interrogar ele pra saber o que que tá acontecendo, o que que a Hydra tá planejando. E aí ele fala que a Hydra, ela fica de olho nas pessoas que são potencialmente perigosas para a organização. E nessa conversa, ele cita o nome do Stephen Strange. Só que o filme Capitão América, cronologicamente falando, na ordem que os filmes saíram, ele saiu bem antes do filme do Doutor Estranho. E aí ficou essa dúvida, se... Na hora que estava acontecendo o filme do Capitão América, o segundo filme do Capitão América, o Stephen Strange já era o Doutor Estranho, o Mago, ou não. E aí, teve uma entrevista que fizeram com o Kevin Feige, que é o cabeça do Marvel Studios, que ele falou que não, que ali ele ainda não é o Mago Supremo, o Mestre das Artes Místicas, isso. Mas que a Hydra já tem um olho, uma já tá de olho nele, porque por ele ser muito esperto, por ele ser muito inteligente, ele pode vir a ser uma potencial ameaça pra organização. Mas aí já foi um pouco meio de show me the service, né? Tipo, se você for contar assim, então, eles vão ter tipo 200 caras nos planetas que eles têm que ficar de olho, né? 200 caras no planeta aí que são super inteligentes, eles têm que ficar de olho. Sim, é exato. Tanto que... No filme, a Hydra queria matar todo mundo, porque todo mundo era uma potencial ameaça. Ia deixar, basicamente, só quem era leal à Hydra. Né? Mas voltando aqui ao Doutor Estranho, afinal, episódio de Doutor Estranho, não de Capitão América. Ele já correu muito do assunto. Então vão acontecendo a sucessão de lutas, etc. e tal. Tem todo aquele negócio deles deles, dos Sanctons, que eles vão destruindo e tal, e é apresentado pra gente o grande vilão, que na verdade não é o Caecilius, né? Diga-se de passagem, a gente pode falar ali que o Caecilius é um cachorro grande lá, é o fiel Master Motherfucker lá, que até dá bastante trabalho no filme, mas o vilão mesmo é o Dormammu. Sim, sim. É. O Dormammu é quem tá por trás do Caecilius. Exatamente. Né? O Caecilius é uma ferramenta do Dormammu, digamos assim, né? Exato, exato. E esse é aquele filme que, como eu já falei pra você várias vezes, calou minha boca, né? No sentido de que... Eu já fiz vários posts sobre isso, já conversou... quem me conhece já sabe que eu falo isso há um tempo. Eu achava que a... Ainda continuo achando, né? Esse filme é um diferencial. Mas eu acho que os cineastas em geral, diretores ou escritores, sei lá quem é que cuida dessa parte, eles têm muito problema para lidar com ameaças hiperespaciais ou ameaças gigantescas, né? Mas esse filme, ele lida muito bem com essa questão, né? Sim, exato. Ele faz o que muitos filmes recentes até não conseguem fazer, que é... os filmes, eles têm essa tendência de no final do filme, no terceiro ato, colocar uma ameaça absurda para os protagonistas resolverem. Só que na maioria das vezes é muito desproporcional o estado em que os protagonistas estão e a proporção dessa ameaça. Então, exato. Fica muito feio o jeito que eles resolvem essa briga, essa batalha. Fica aquela coisa Mambembe, né? Aquela coisa meio Power Rangers, assim. Isso, isso. Né? Que não é, na verdade, o que acontece com o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, ele lida com a ameaça de uma forma que você esperaria que o Doutor Estranho faria, né? Com inteligência. Isso que é um dos pontos mais legais do filme, assim. Lógico que a gente não vai falar, mas vocês já devem estar ligados, né? Como que ele derrota Dormammu. Já avisamos que teria spoiler, se quiser falar. Quem tem rede social já deve ter visto aí, né? Redes sociais hoje são a maior fonte de spoilers que existe. A gente pode dizer que não dá pra barganhar com rede social, né? Exato, exato. Mas ele essa solução que arruma pro filme casou muito bem com... Tanto com o filme em si, quanto com o personagem... E fez o final do filme ser um final que você fala, pô, esse filme é bom. Eu gostei desse filme. Ó, os caras fizeram um trabalho refinado aqui. Exatamente. Mr. Doctor, it's strange. Maybe. Who am I to judge? Bom, considerações finais sobre o filme então, Eliasito. Gostamos, aprovamos, não aprovamos? Como que foi? Eu aprovei. Com certeza, mas sou suspeito pra falar porque, como fã do universo cinematográfico da Marvel, é muito difícil eu não gostar de um filme. Eu reconheço as falhas do filme e tudo mais, mas no final do filme, se eu me divertir, pronto, gostei do filme. E esses filmes, eles me proporcionam isso. Não só a mim, a muita gente, mas é um filme muito divertido, é um filme... Até bem completo, assim, como você já falou, ele não é só um filme de super-herói. Ele é um filme pra várias pessoas. Exato. Pra muitos, isso é um divisor de opiniões, né? Porque muita gente acha que o filme tinha que ser pra fã de HQ, mas se ele só for pra fã de HQ, ele não faz dinheiro. E se ele não fizer dinheiro, aí não tem novos filmes. Não vai ter mais filme de quadrinhos, né? Exato, vai ter mais filme de heróis. Então, para um filme que ele é para todos os públicos, ele é um excelente filme, porque você vai no cinema, você se diverte, você entende o filme, e se você é fã de quadrinhos, você tem ali a porrada de fanservice que ele te dá. Exatamente. Então, ele consegue satisfazer todo mundo que vai assistir o filme. Show me the service. Exato, exato. Né? Exatamente. E você, Killgarden? Cara... Eu recomendo, no IMDB ele tá com a nota 8.0 até a data da gravação desse podcast, né? Até a data da gravação no Comic Netflix Show. Exato. Eu acho que é uma boa nota. É, ele não é um filme, nossa, excelente, que explode a cabeça. Assim, na minha opinião, de merda, é o melhor filme da Marvel até agora, o melhor filme de herói. Mas não é o melhor filme ever. Tem filmes muito melhores em vários contextos. Mesmo porque ele tem muito mais a função de entreter e de se apresentar o personagem ao universo, né, do que de ser um filme super master motherfucker. Mas o filme O filme pra Oscar, né? É, não é o filme pra Oscar. Não é o filme pra Oscar. Mas o filme tem pontos extremamente positivos e... Cara, é muito legal, assistiria de novo quantas vezes fosse preciso. Assistiremos filme de sessão da tarde, pra ter certeza. É. Assistam sem medo, dinheiro bem investido, vale a pena. Sim, sim. Muito e bem. É isso. Essas são as nossas opiniões sobre Doutor Estranho. Espero que vocês tenham gostado. Bom, galera, antes de finalizar o programa, a gente vai tentar fazer isso. Vai ser o nosso formatinho nos próximos programas. Então, galera, se vocês querem saber um pouco mais sobre o Doutor Estranho, a gente fez uma série de links, nós vamos deixar aqui no post do blog os links que a gente vai falar agora. Então, se você está vendo, porventura, você está ouvindo o Como Cinéfilo Show por algum outro meio, clica no link, vai pro blog e lá você vai encontrar esses links aqui que a gente vai falar sobre, ok? Nós temos aqui um link de um vídeo no YouTube do canal do Ragazzi falando sobre os poderes do Doutor Estranho. Bem legal para conhecer o personagem. Exatamente. O segundo link, né, maravilhoso, do Pipoca e Nanquim, eles fizeram lá, eles dissecaram a história do Doutor Estranho nos quadrinhos. É um vídeo um pouco antigo, mas vale muito a pena ver. Temos aqui uma entrevista com o Benedict Cumberbatch no site Observatório do Cinema, uma entrevista escrita que é bem legal também, ele fala sobre um pouco sobre como foi interpretar o Stephen Strange. E aí a gente tem linkzinhos do IMDb, que é uma curiosidade aí, o Doutor Estranho de 1978, que era pra ter virado uma série de TV e não virou. Exato, tem o trailer do filme aqui, pra quem esse episódio, o piloto aí da série, pra quem quiser ver, tem o link. A gente tem o trailer no IMDb também da animação do Doutor Estranho. Animação que saiu em 2007. Exatamente. E tem o link pro Doutor Estranho de 2016 pro IMDb também. Exatamente, nós também temos aqui, isso em inglês, 10 coisas que você precisa saber sobre o Doutor Estranho. É, esse link está em inglês também é do IMDb. São 10 coisas que você pode não saber sobre o Doutor Estranho. 10 HQs indispensáveis do Doutor Estranho, link lá do Legião dos Heróis. 10 coisas que talvez você não saiba sobre o Doutor Estranho, esse em português e do Legião dos Heróis também. Exato. Curiosidades sobre o Doutor Estranho, do Coxinha Nerd. Uma matéria bem legal falando sobre os vilões do Doutor Estranho no site Aficionados. E por último, mas não menos importante, easter eggs do filme no Aficionados. É isso aí. Mr. Doctor, it's strange. Maybe. Who lies at judge? Bom, galera, então a gente fica por aqui com o primeiro episódio do Comic Netflix Show. Espero que tenham gostado. E é isso, né? A gente vai ficando por aqui e até o próximo. Até o próximo. Tchau. Falou. Sabe o que eu estava pensando? É. Será que Comic Néfilos é parente do Caecilius? Ah, meu Deus do céu.